O que você vai aprender nesse podcast? Nesse podcast, você vai aprender quais são as seções padronizadas das barras utilizadas no sistema construtivo Light Steel Frame de acordo com a ABNT NBR 15253 e a ABNT NBR 6355. Aqui serão apresentadas as propriedades dos montantes constituídos pela seção U enrijecido, das guias constituídas pela seção U, além das fitas. A familiarização das propriedades apresentadas será de fundamental importância para o dimensionamento das cargas resistentes, tanto através dos métodos de cálculo propostos pela ABNT NBR 14762, quanto pelo método de elementos finitos. Bom podcast! Então agora que a gente já entendeu o que é cada elemento dentro da seção, agora a gente vai conseguir abordar as listas padronizadas que estão contidas, tanto dentro da ABNT NBR 6355, quanto da 15253. Então, você pode ver que existe uma lista aqui com alguns comprimentos de seções padronizados. Então vamos pegar ali, por exemplo, a primeira. Então é 90, 39... 12 e a espessura, que varia entre 0,80, 0,95 e 1,25. Então, o que significa esse 90? Então, 90 significa o comprimento da alma, tá ok? Então, 90, 39, 12 e a última dimensão ali, que pode ser 0,80, 0,95 ou 1,25, é a grossura da minha chapa, tá ok? Então, nós temos ali um pouco mais abaixo, aí ela vai variar. Então, as primeiras, elas são as padronizações com a seção com 39 milímetros e nós temos a padronização com o comprimento de mesa de 40. Então, nós vamos ter lá na parte mais de baixo da tabela 90, 40, 12 do enrijecedor e a espessura. Tá ok? Então, se você for utilizar os métodos da 14762, tanto o método MLE, MSE e MRD, é importante que você compreenda o que significa cada propriedade geométrica. Então, nós temos ali o A, que é a área da seção, BW, como eu já falei, BW é o comprimento da mesa, BW é o comprimento da alma, BF é o comprimento da mesa, T é a espessura, o D é o comprimento do enrijecedor. Aí nós vamos ter ali também o IX, que é o momento de inércia com relação ao eixo X, o IY, que é o momento de inércia com relação ao eixo Y, o WX, que é o módulo elástico, né, no eixo X, e o WY, o módulo elástico com relação ao eixo X. Nós temos ali também o RX, que é o raio de geração, temos o J, que é a constante de torção, o CW, constante de empenamento, o R0 também é o raio de geração com relação à torção. Então, você vai precisar compreender o que significa cada termo e você vai precisar utilizar cada propriedade geométrica de acordo com o tipo de perfil de seção que você vai utilizar dentro do projeto estrutural. Então, para que fique claro isso, então, você pode fazer o dimensionamento de duas formas, ou através da 14762, onde nós temos um livro que eu já expliquei para você, onde nós vamos pegar a 14762, vamos fazer o cálculo, vamos fazer um dimensionamento completo utilizando um objeto de estudo, que é um projeto estrutural, ou você pode fazer o cálculo das cargas resistentes através dos elementos finitos. Então, se você for trabalhar com projeto estrutural, é interessante que você saiba os dois, só que para fazer através da 14762 pode ser que você demore um pouco mais, porque são várias prescrições e muitas delas de forma iterativa. Se você for trabalhar de forma rápida, é interessante que você utilize o método de elementos finitos, onde você vai deixar com que o software faça todo esse cálculo de forma automática. Mas é importante que você saiba das duas formas, tá ok? Nós temos conteúdos didáticos para que você faça o cálculo estrutural, tanto através da 14762 ou através de elementos finitos. Então aqui é uma lista padronizada com relação aos montantes. Nós também temos as guias, então quando você for fazer o cálculo das guias, você também vai precisar entender o que significa cada propriedade geométrica e você vai poder ver que existe uma padronização com relação à largura da mesa. Então, no caso ali da primeira, por exemplo, nós temos 92, 39. E a espessura, que é a grossura, que varia entre 0,80 até 1,25. Você pode ver que agora não vai ter o D, que é o enrijecedor de borda. E você também pode perceber que no caso do montante, ele é 2 milímetros menor do que a guia. Justamente para que, se você for fazer o encaixe aqui no sistema stick, né, o sistema de barras comerciais, inclusive nós vamos estar tratando disso na modelagem, são dois tipos de painéis de fabricação de barras estruturais para que você crie os seus painéis. Ou é stick, que é através desse daqui, ou é através do sistema engenheirado, onde nós não utilizamos a guia e utilizamos montante. Eu vou detalhar isso para você na aula de modelagem estrutural. Tá ok? Então, por isso que a guia, ela é 2 milímetros maior, para que você possa fazer o encaixe aqui do montante na guia. Aí, coloque o parafuso. Tá ok? Então, aqui nós também temos as propriedades geométricas da guia e também temos as propriedades geométricas da fita, das fitas, de quando você for fazer o dimensionamento das cargas resistentes, onde você vai comparar as cargas solicitantes do vento e você vai precisar resistir esses esforços através das fitas de contraventamento. Nós temos aqui as propriedades geométricas, que seria o RX e o RY, que é o raio de geração tanto no eixo X como e o raio de geração no eixo Y. Então, fica aqui o convite, se você quiser aprender como que você faz o cálculo de dimensionamento através da 14762, você pode estar adquirindo o nosso livro. E se você quiser fazer o cálculo de forma automática, utilizando o método dos elementos finitos, aqui nesse curso você vai ver diversas chamadas, convidando para você se inscrever no nosso curso completo. Então, as duas formas podem ser utilizadas, só que uma é mais demorada e outra é mais rápida. Porém, se você for trabalhar com projetos estruturais, é interessante que você saiba todos os métodos de dimensionamento.